Molho Lelite no beat. Tentando ocupar meu tempo, te tirar dos pensamentos. Não vou ligar, deixa viver seu momento. Eu sigo fazendo o mesmo. Será que essa distância ajuda a perceber o que a gente quer? Ou talvez ela só machuca. Te jurei que era minha de fé. Mas tu sabe meu telefone, mesmo endereço, mesmo número de apartamento. 209, aproveite e sobe. Vamos relembrar os velhos tempos. Ela quer que eu pegue de jeito. Quer aproveitar cada momento. Se estresse, joga palavras ao vento. Até que envolve sentimento. Tentando ocupar meu tempo, te tirar dos pensamentos. Não vou ligar, deixa viver seu momento. Eu sigo fazendo o mesmo. Tentando ocupar meu tempo, te tirar dos pensamentos. Não vou ligar, deixa viver seu momento. Eu sigo fazendo o mesmo que você. Quem sabe assim nós possamos se entender ou talvez se esquecer pra sempre. Sei que vou lembrar da gente, mas prefiro ter minha paz que razão. Mas sinto que nossa conexão fala mais alto que o ego, então eu sempre entro em contradição. Eu posso escrever se faz bem, se faz mal, se faz falta. Tô focado em viver tão antes sozinho pela noitada. E você seguindo mal acompanhada, pra tentar te esquecer eu tô. Tentando ocupar meu tempo, te tirar dos pensamentos. Não vou ligar, deixa viver seu momento. Eu sigo fazendo o mesmo. Tentando ocupar meu tempo, te tirar dos pensamentos. Não vou ligar, deixa viver seu momento. Eu sigo fazendo o mesmo. Molho LT no beat.